é o Gustavo Lima, 10 anos, encerrando o nosso Espaço Aberto desta segundona. Eu tô indo embora, hein? Tô de volta amanhã com o Espaço Aberto com muito mais músicas pra você. Obrigado pela audiência, pela paciência, super beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço Aberto. Espaço Aberto.